Livre até o hotel, reporte para cruzamento Olympus 07. Para cruzamento, já chama a torre no hotel em 119.8 Olympus, confirmando em 118.95 Olympus 07. Roger, controle. Caminho 6, 1288, hotel 1260. SR, deixa para o 510, o ajuste no 095, reporte no trajeto do Parque Trânsito. Autorizado Pax via Pax 3, Pax 1, Índia e Alfa. Ponto de espera, pista 10, chame torre em 118, decimal 95. Ajuste 10, 5. Azul 4299, informação November, pronto, cópia. Autorizado Campinas, nível 340, via Pêndulo 10, saída da Euleda, Lirume, decola pista 10, curva direita após, transponder 5570, frequência do controle em 119.8. Deixa para 2000 pés, o ajuste no 095 autorizado. Final do SSP, reposta cuidado. Sim, descendo para 2000, reposta da estabilidade mais 3, o SSA. Hotel de Vila Serra, chame torre 118.95. Juliette consegue para o Paulo Nono 7? Está presente, agilizando a medida do possível cruzamento da final da 1-0, é parte base para a final da 1-7 pela direita, da agilidade. 4-7 comprou para interceptar a base pela direita da 1-7, agilizando, da agilidade. Azul 2796, cabeceira 1-0, deslocada 380 metros, está linda, cola o vento 90 graus, 1-0 mais. Linha linha de colar, cabeceira deslocada, 2796. Azul 4299, solo. Aguarde, gentileza. Flap 7 autorizado cruzamento, taxi via Delta e Alfa, subir para ingresso na Juliette. Caso 2796 decola aos 29, controle 119 de 18 1G. Boa noite, vou te chamar o controle, um bom dia também. Base pela direita, 1-7, até Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, livre pouso do sistema 7. Vento 130 graus, 1-0 hoje. Livre pouso, sistema 7, até Juliette Serra, baixo trabalho. Polo Salvador, muito bom dia, o Azul 2749. Azul 2796, confirma. Desculpe, senhor, 2796 decolou na sua escuta. Ponte Azul 2796, contato radar, fica para a mesa de voo 190, saída Conde. 190, saída Conde, o Azul 2796, obrigado. De Alfa, Juliette, Patiuni, Índia, reporte ponto de espera da 1-0. Ajuste 1-0 no final. Alfa Romeo, livre táxi, chama de intercessão. Juliette Serra, Paulo, aos 3-2, a estacionar, sequência livre, bom dia. Alfa Romeo, a linha e mantenha atento ao tráfego do helicóptero já livrando a pista. Eco Max, ela confirma a intenção de pouso 1-0 na 1-7. É, 1-7, poderia confirmar o vento? Vento 1-2-5 graus com 9-9. Gente, a intenção de pouso é na 1-7, está no loco, o Eco Max Terra. Estamos na Terra Salvador, 1-1-8-9-5, o Eco Max Terra. 1-1-8-9-5, o Eco Max Terra. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Eco Mike Serra. Eco Mike Serra, mantendo sua simulação, vai ajudar o cancelamento. Solicita o pouso na 1-7, o Eco Mike Serra, senhora. Paciente, mantendo sua simulação e aguarde para o cancelamento. Gente, é. O F Mike Serra, autorizado, vai pela direita da 1-7, cancelamos 3-4, reparte final. Gente, autorizado, quase pela direita da 1-7, F Mike Serra. E o Alfa Romeo decolou aos 3-5, autorizado o cruzamento do campo, agora em transferência. Autorizado o cruzamento, Romeo. 1-1 com a informação do November. Rio 98, 1-1, informação do November. Pronto, cópia. Se escuta. Autorizado Fortaleza, nível 3, 1-0, primeira via, Pesolu 1-9, decola pista 1-0, primeira curva esquerda, perfil da Momo, transição Froti. Transponder 5-0-0-4, controle em 1-1-9, decimal 8. 3-0-0-0-0, Salvador, decola 1-0, Momo, Froti, com a curva esquerda, Pesolu 1-9, 5-0-0-4. Transponder 1-9, controle Rio 98-1-1. Rio 989, repito o nível autorizado, o perfil da saída local, e a posição. 3-0-0 autorizou Fortaleza, decolando 1-0 com curva esquerda, Pomo Froti, via Pesolu 1-9, transponder 5-0-0-4, controle 19-8, Rio 98-1-1. Rio 981-1, cotejamento correto, posição? Lima, 06 Lima. Sempre é posto para o destaque e acionamento, Rio 981. Depois da lente. Meu animal, Romeu 7, inicialmente mantém o corredor 7 até a passagem do Charlie 5-6 para pouso na 1-7. Limão Romeu 7. Controle autoriza o Lima Alfa Romeo com ProNorte? Autorizado, Lima Alfa Romeo. ProNorte, Romeo. Salvador, bom dia. É 3179, informação na venda. Na ponte meia, autorização Guarulhos. O Petrolina até o 055, Lima Alfa Romeo. 3320, perfil da Satanaro, via Pesolu 1-0, perfil da saída da Euleda Motiva, decola pista 1-0, curva à direita após. Transponder 5577, frequência do controle em 1-1-9, decimal 8. Autorizando Guarulhos, nível 320, via Pesolu 1-0. Decolada 10, curva direita da Euleda Motiva. 5577, transponder o controle 19-8, centralizando 7-9. Autorizando 7-9, repito o nível autorizado. 320. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 7-9. Serra, são os 3-7, você quer o 7-5? Eco Mike Serra, livre 23, a estação Lácio Consalim do Mogi. 070-3859. Olho Olympus 07, Codor SM, o Pérez. Olympus 07, mantenha-se com as visuais, subir mantendo nível de voo 055 em rota. Livrando o corredor Axé, subindo para o 055, Olympus 07. Olímpio 07, confirme quantas milhas por essa faixa de Salvador e o ponto total de voo. O tempo total será de 4 horas e vai se afastar no máximo 100 milhas. 07. Tente, Olímpio 07. Lucas 299, top 105, 4 horas e 40 de autonomia, Fernando Galeão. Azul 4299, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera, pistão 0, chame torre, em Uno, Uno 8, decimal 95, ajuste no 0, no 5. Tio Índia Alfa, ponto de espera, chama torre, Uno 8, 95, no 0, no 5, no ajuste, obrigado, bom dia, no 2, no 5. Bom dia, não é? Papá, guarde fora. Todo o 138, sem bronze. Quantas milhas afasta? 0 graus, 08 mais. Cabeceira desbloqueada, livre de colégio, 190, azul, 42, 99. Salvador, o TAP 3859. TAP 3859, prossiga. Eu só preciso fazer o R9 para a pista 10, 3859. Tem aqui, após a posição pelo Vocalista Revista 366, o TAM 3859. Volta o seu voo, Paulo 366, puxa. Então, 3259, informa o tráfego, sua posição de 11 para 2 horas, 1 a 2 milhas, cruzando 2 mil em subida para o 055, no rumo nordeste, um Charlie 182. Afirmativo, 3259. Tráfego 11 horas, correção 1 hora, 1 a 0 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 100, em descida para o 070, um R2320. Bom dia, Azul 4299, decolado da El, passa 1.500. Se possível, gostaríamos de voar Leda. Azul 4299, contato radar, suba para nível de voo 340, autorizado, direto Leda. Nível 340, voando Leda, obrigado, Azul 4299. Para acionamento, chame sala em 1-2, correção, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5. Azul 2780, sua identificação, vai na prioridade 47 S igual da Mara e reporte para a descida. A identidade reportará para a descida da Azul 2780. Regiu 70, 3259. Tá, 3259, tráfego superado, deixa para 2510, o ajuste no 095, reporte passando o seu registro 366. 2500, seu ponto lá no Serra Vista 366, 3259. 0 ponto da esquerda. Transponder 5013, controle 1-9-8. Xanermia 312 na posição número 3. Xanermia 312, cotejamento correto, reporte pronto para o Puxmei de acionamento. Só 2. Azul 2796. Azul 2796, prossiga. Estamos cruzando 180. Autorizaria voar no 230 como final. Aguarde a coordenação, Azul 2796. Azul, escuta. Estacionamento só e pronto para o táxi. Agora no ponto táxi, 79. Azul 2590, estação de contato radar, passando a posição coral. Voe na Prozimari, para interceptar a chegada a Mari, deixa para nível de voo 060. Prozimari para interceptar a chegada a Mari, 060, Azul 2796, autorizado, nível final 230. 230 azul 2796. Romeu, aciona identificação, voa na proa de Duna, deixa para nível de voo 050. Duna, descendo 050, segura. Mensagem. Controle. Corrigindo, Olimpo 07, confirme se vai manter nível de voo 055. Trabalho. Bem, Olimpo 07. Papá, Alfa, Tango, Tango, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Gente, autorizado ingresso Papá, aguarde para o cruzamento, para o ingresso na pista. Tango, Tango, eu falo. Após a Taxi Papá, autorizado ingresso pista e Lima, reporte para ingresso no Pationo. Passando Serra Vitor 366, tá 3859. Tá 3859, chame Torre, 1198-95. 2895, 3859. Agradecido, azul 2780. Azul 2780, desça para nível 070. 070, 070. Azul 2590, voe direto do anel. Direto do anel, 2590, agradece. Salvador, um bom dia, voo 1160, informação novela. Voo 1160, essa é a identificação pelo Telexiga Lamari. Desça para nível de voo 080 com 2509. Número 4 na aproximação. Azul 4299, chame em Recife, frequência 1251, alterne 13395. 9, carteira 10, deslocada 380 metros, livre com 250, vento 130 graus, 08 mais. Gente, deslocamento está livre pouso na 10, o T-300 em prova. Romeu, Romeu Novembro, desça para 2010, o ajuste no 095, autorizado a final de execução, glide e reporta habilidade. Gente, para 2000, reporta utilizar o procedimento, na verdade. Galeão. 3.000 pés, o ajuste 0.95. 3.000, 0.95, 2.590. De Alfa, ponto de espera, pistola 0, chave torre em 1.18.95. Confirma autonomia? 3 horas e 30. Delta 3979. Autorizado, Pátio 1, Índia Alfa, ponto fora da 0, 3179. Pós 18, 9. Alfa Tango Tango, atento ao Airplane da Tanta, que se eu não vier Pátio 1, autorizado, prosseguir Pátio 1 e 3. Reporte estacionado. Oceano 6311, Cocktail Blanc, descente o Santelmo 060, que é bom salário. 060, bom, tendo que é uma galera com pelo. 6311. Azul 2780, desça para 4000 pés, o ajuste na 015. 4000 com 1015, 2780. Voo 1160, desça para nível de voo 050. 050, 1160. Azul 2780, início de redução para 2209, número 3, aproximado. 7280, já reduziu, 320. Se autorizado, pode reduzir até 210. 7 inicialmente reduza para 2209, azul 2780. 7280. Papa Alfa, Tango Tango, Pato Cobra. Autorizado barreiras no 100, o perfil da Momo após DCT, decola pista 10, curva à esquerda após. Transponder 0157, chama o controle após em 119.8. Cabeceira 10 deslocada 380 metros, cruzado a linha e decolar, vento 120 graus 082. Restrição, ANA, e deu para a restrição, 0, 3, 7, 9. 5, 6. Correto, resposta para o caso. Juliette Serra na escuta. Papai Romeu, Romeu, Romeu, não venda, Sami Torre, 1, 1, 8, 9, 5. 2, 9, 5, autorizado Manati, decola a 1000 pés, rota Xé, curva direita após, pistão no 7, acendo transponder 0126, até a Juliette Serra, controle após em 119.8. Presente, completamente visual, propõe, e se possível, a base pela direita, então, no 7. Patrícia, o nome é Vembe, cancelou 57, livre base pela direita, reparte final no 7. Encontrará a final da 17, o nome é Vembe, obrigado. Pode chance da Juliette. Alfa, chance da Juliette, com 38, para 90, desça para 2.000 pés, o ajuste no 015, autorizado a final LF, sem glide, reposta brigada. 2.000 com 1.005, autorizado e aliás, atualmente sem glide, vai reportar estabilizado 2.5 para 0. Avianca, Paulo 02, para ingresso na Visual com reprise da Avianca, através do Paulo 04. Avianca. 03259, após o início do táxi do Airbus da Avianca, ingresso a Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, após o início do táxi do Avianca. Avianca 6324, alterna Natal 349. Papá. Lado direito, a Índia, ponto de espera na 10, torre 118.95, ajuste no 05, tem um bom voo, Chané 6312. Obrigado. Controle, bom dia, tá? 3179, transfere. Tá, 3179, contato radar, fuga para nível de voo 320, autorizado direto Leda. 320, direto Leda, tá, 3179. 17, baixou e travou. Tripo, modelo Vendê, livre pouso 17, vento 130 graus, 209, após prossegue para aerostar. Livre pouso na 17, o modelo Vendê após... para o pátio 4. Gente. Certo, copiado. Papa Romeu Lima, Alfa Romeu. 312. Cabeceira 10, deslocada 380 metros. Condições de alinha e decolar centrada. Afirma, senhora. Alinha decola, vento 130 graus, 08 nós. O tráfego a 2 milhas e 7. Decola, Chané 0, obrigado. Voo 1160, desça para 3010, o ajuste no 095. 3010, 115, 1160. O Chané 6101, 104,000 feet, 1015. 7, está na aproximação, o 2590, obrigado. Olha o papá, livre táxi, eu tô a ponto de espera da papá. Turno 90, solo aos 1200, tem livre backtrack e a parte está livre. 7820 é estabilizado. Azul 2720, chame torre, 1185. 2720, 1895, bom dia. O 1160, desça para 2010. O ajuste no 095, autorizado, sinalização de expressão, leve responsabilidade. 2023, sem leve informado, no 1160. Charlie Echo, top identification, missão mantém flight level 050, clear Mara level. Motor de Salvador, bom dia, Chanel 6312. 6312, contato em redanda colada, turma até 350, sai da PUCA. 350 PUCA, 6312. Se tiver uma cor mais à frente, tem foto aqui, que é, agradeço. 2000 me corrigindo. Oi, Gemo, 6312. Gemo, 6312. Aí, 98, 91. Gente, o estacionamento sequência livre, bom dia. Para 207 para 1, 04, sua identificação, disse mantém o 040, autorizou a chegada, bem. 040, bom, 040. Azul 2780, livre pouso 10. Previsto. 7 Alfa Kilo, está sentado na Vida Rio, vai ficar em stand-by para a posição da globalizador. 2590. Acidente do Antelon Fire, Oxan. Antelon Fire, Oxan, 51. Identificação, autorizando a chegada a Mari. Chame no ponto de autocilador em Mari, está presente. 3. Toma 0 agora. É 0 milha CDR, fala 2. Deixa para o 050. 050. Nove, chame agora o centro Recife, frequência 251, apenas 33 decimal 2, corrigindo. 133 decimal 95, 379. 1251, 13395, bom dia. 3380 metros, trocada, gol no 160. Azul 2780, salão 06, salão 121, decimal 1, olivrar, bom dia. 2-1-1 para o DC-2-0, obrigado, bom dia. Bom, bom dia, o azul 2-7-2-0, ele pronto. 33 minutes work. Not for ML. Ok, roger. 33-1-1. 30, grau 08. Repouso 10, deslocada, gol 160. Pega a Cidela, sente Arnave e o Guarani Matheus. Arnave. Establishão Arnave approach. E foi o que approach, contact now, total frequency 1-1-0-9-5. 1-18-5-6-6-3-1. 6-3-1-2, vou direto Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, Oxanel 6-3-1-2, obrigado. 6-3-1-1, continue approach. Special 10, displays 380 meters. Standby railway clear. Okay, standby and roger to the threshold, place 61. Charlie Papá, mantém a pressão. Cada 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 10 no 5, tem um bom voo. 6-5, que está esperando o 5, e é Pátio Índia, Rio nas 8, na hora, obrigado pela segura. Juliette Bravo Delta, Papino. Juliette, after the first 3 kilometers of runway 10, place 2 minutes away. Not the air mount. Okay, we are... Okay, we have Captain OTAP. Thank you. Lima Charlie Echo, clear, final left, ILS X-ray approach to runway 10. Final ILS X-ray without guide slope. Okay, we are clear to the ILS X-ray runway 10, no glide slope. Thank you. Zero, interceptor, interceptor. That's the Alpha version. Voo 1160, bom dia, taxi via Alpha, reporta para ingresso da Juliette. Alpha, reporta para ingresso da Juliette, voo 1160. O Juliette Bravo Delta confirmando, pronto para acionar. 130 degrees, 08 knots. Ok, roger, thank you. 62545, alternativa 2085. 2545, 2085, obrigado. Rio 98-1-1, para passar, espera, 1-0, pronto. Rio 98-1-1, visual com tráfego na posicional. Sim, eu vi a cara. Após passagem do tráfego, ali mantém 1-0 deslocada. Segundo deslocada 3-8-0 metros. 2-8-7, após a viagem da linha, e mantém o Rio 98-1-1. Whisky Charlie Papai, tem terceira turbulência do Airbus. Livre de colagem da 1-7, vento 1-3-0 graus, 0-6. Juliette Serna, após passagem do tráfego na coluna da 1-7, ali no tempo. 1-9-5, o ajuste no 0-5, deu bom voo. Passagem ao Charlie 402, após ingresso da Juliette, portão 08. Pessoal, para lá vai ingressar a Juliette, portão 8, vamos no mesmo. Antena 6311, taxi via Alpha and Juliette, gate 02. Alpha, Juliette, stamp 02641. Paz, Engenho 1, 4-0 graus, 08-9. 3-0-0, azul, 09, Rio. Juliette Serra, visual com tráfego decolou 3. Mantendo a operação visual do mesmo, decolagem, confirmando 1-1-9 do sinal 8, controle, bom dia. Bom dia, comandante, controle. O Salvador de Papá Romeu, o Whisky Charlie Papá. Romeu, Whisky Charlie Papá, mantém-se com condição visual, eu não vejo, como que a vez do farol da barra. Approach control Lima, Charlie Echo, established on localizer course. Put your approach, and that's now, over the tunnel sequence 118-95. Lima Charlie Echo. 118-95 for Lima Charlie Echo. Sim, Rogério. Oh, Juliette Bravo Delta. Controle, passa Romeu, só de FDA. Negativo, Guajão 01, já está para a colagem. Autorizado, comprou a Noroeste, inicialmente. Vento 1-0 grau, 08 nós, já passo para o solo, Guajão 01. Como é que vai no CPI, por favor, para o CPI? Sou maravilhoso, para o CPI. Alfa Tango Tango, mantendo-se suspeito. Lima Charlie Echo na escuta da torre. Lima Charlie Echo, go ahead, we are on final approach. Lima Charlie Echo, clear to land runway 10, thresholds 10, displaces 380 meters. Wind 100 degrees, 08 knots. Roger, clear to land 2.7 miles now. Roger. Olá. Oi, Flávio, você não anda? Flávio, eu não ando, decolagem 14, controle 1, 19, 18. 19, 8, muito bom serviço. Sou o Salvador, voa noroeste, fora de solo, Guardião 01. Guardião 01, decolagem 14, controle 1, 19, 18. 98, Guardião 01. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, na minha escuta, 506, estamos livrando a CP8 de Salvador. Qual é possível ser estimado de pouso em Lençóis? 3340, estimado de pouso em Lençóis, acertará livrando a CP8 na sua escuta, 506, Guardião 01. 3340, pouso em Lençóis. 01. Autorizado voo local, Salvador, toque emitido em Vera Cruz, por conta e risco do comandante. Decolagem da pista 17, após decolagem a primeira curva à direita, ingressa corredor Axé, 1010. Controle Salvador, 119.8, e o transponder é o 0131, Índia November Alpha. Este já é de prova delta, mantenha o ponto de espera. Charlie Echo, on the ground at 16, ground 1-1, that's 1-1. Ground 1-1, that's 1-1. Correct. De bom voo, Índia, November Alpha. Possibilidade de proxy para o 981? Pode. Coordenação de vocês, centro de estudo. Obrigado. Papapá, Lima, Charlie, Echo, continue your taxi via taxiway Alpha and come back before taxiway Juliet. Lima, Charlie, Echo, could you confirm your April? Subida ao 05, isso que foi papá. Zero pouso em 19 da TP, copiar. Estabilizado, localizador está em 304. 304, completo de aproximação, e assistindo a torre Salvador em 118 decimal 95. 295, obrigado, bom dia. 7, controle 119 decimal 8. Obrigado, bom dia. Papá, tem X-1 no 00, você é da bola. 8 no Ocean, agora o centro Recife, as frequências 2545, alternativa 2085. 2545, 2085, obrigado pelo serviço. Com 09, prossiga. I am the May April via Tech Suite Juliet, Tech via May April, and coming back to join on Tech Suite Lima. Oi, papá. Assim, Unicórnio Transponder 5477. Inscrição desse mantânio de voo 050, autoriza a chegar mais. Uber Alfa, livre táxi, chame para ingresso 17. November Alpha, a linha e decola, vento 110 graus, 082. Chame estabilizado no curso localizador. Ali não tem os horas deslocados. Pulo para a cópia, aguardando o portão 04. Decolte. Portão 121, décimo 1. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tá, 3304. Seu endereço, hotel Salvador, bom dia, tá, 3304. 3304, bom dia, prossiga Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, tá, 3304. American 238 to Miami, flight level 380, stand by your 86 clearance, you are the number 2 for copy. Lima Charlie Echo, clear to join the taxiway Lima, after right on taxiway Mike, coming back to join on the taxiway Quebec, Lima Charlie Echo. Faz 1-3-0-0 e lá está 1-3-5-0, correto? Livre. Décimo 8-0, o Minha Vibral. Juliette, Bravo Delta, livre decolagem, vento 1-2-0 graus, 1-0 longe.